Ricardo, via Juliette Alfa, tá o ponto 0, achando o ponto 0, ponto 0, ponto 0. Direita, táxi via Alfa, é Porto Alfa, tá o seu Juliette. agora. Vou 891, contato radar, flota 360, saindo São Gomes. São Gomes 360. Vou 5891. Thank you. via India e Alfa do ponto 0, chamei pronto ponto 0. Contato radar da Polaris, mantendo o voo 180 de chegada. Fortaleza? Excelente, então veio direto o Elefa, após 2 no pé, foi o Elefa. Após 2 no pé, Elefa, acelerando para o 180. Altimetro 1-0. vocês me seguem, isso é o número 0014, vamos utilizar o ponto de segurança.

2 é sua notificação via chegada a de 1, esse Matheus 050, via altímetro 0014.